Ferreira aí, prosseguindo no corredor, nos corredores. Prossiga em regras de voo visuais, não há tráfego conhecido a reportar, frequência ali para coordenação em pouso, Romeu Oscar Bravo. Solo aos 4-1, confirma com o estacionamento. Aí está 180, autorizado, é pode liberar, liberando a pista à esquerda após o backtrack. Luiz, estacionamento autorizado, é pode pro táxi. Está confirmado voo 1260, está autorizado a decolagem. Mate, voo 1260, decolagem autorizado, vento 1900 graus, 1090. Mate, vem que a decolagem voo 1260. Segura Bravo Delta, controle. Aciona a identificação, reporte para descida, ajuste 1012, Juliette, Segura Bravo Delta. Desça pela altitude de trás nos corredores, reporte. Passando aí a lateral aí da aeródromo de Vera Cruz. Lima Quilo Zulu, desse mantenha 3 mil. Está livre de considerar as restrições em TAP. 3 mil no Lima Quilo Zulu. Na frequência livre. Seguro. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5122 no transponder. Eu vou no 777, autorizado por seguro, nível 340, decola da pista 10, curva direita da EL, esquerda, após direto seguro. Controle de saída 120 decimal 8, transponder 5122. Estamos prontos na posição número 5. Voo no 777, cotejamento correto, portão 5, só um instante para iniciar o push, a aeronave da TAM vai prestar a iniciar o táxi no 62 e vai taxar a retaguarda, quem não me escuta aguardando? A escuta aguardando, voo no 777. Voo 38, 95, táxi 1, 78, 1350, galeão. TAM 3895, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1, 18 decimal 95, ajuste no 0, no 1, bom voo. Alfa 395, bom trabalho, Rio Alves, obrigado. Ju. 390 na PUCA, Jamo, Aracaju, voo 9260. Para o táxi TAM 3191, tem 219 a bordo, 3 horas e 22, Alcena, Guarulhos. 3191, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 1, 18, decimal 9, 5, o ajuste no 0, no 1, agora um bom voo. Matinho, consegue pátio, Índia Alfa, lado 895. 7 Tango Zulu, prossiga. Zero táxi até Papá. Chamando a Papá para o cruzamento da 1735. Juliette, Tranquilo. Autorizado para o estacionamento portão 05. Caso observe, existe próxima entrada do pátio 3, uma viatura adjacente do PUS, mantendo a área gramada sem interferir. Prossegue para o estacionamento, reporta táxi, gol no 777. Ok, autorizado para o estacionamento no 5% da viatura, gol no 777. Trip 5220, sendo identificação, está aí, mantém o nível 050. Na proa de mar, após mar e chegada a mar, ajuste no 09. Uma boa, 3895, ponto 10410, pronto. 3895, além da cola da pista no zero, via correção. Vento 0, 10 graus, 109. 3895, além da cola, pista no zero. Aí estamos autorizado o cruzamento no 635, Quebec, Lima, correção. Quebec, Mike e Lima, na Lima vai chamar o solo. Em 1, 2, 1, decimal 9. Na V5, você confirma no vento 1, 1, 0 graus, 1, 0 nós. Bom dia, Web 6740. Essa identificação desse mantém o nível 060 na chegada mar, igual a GLS X-Ray, ajuste no 091. Torre Salvador, bom dia, 3191, ponto espera 10, tá pronto. Gente, mantém a ponte espera, tá 3191. Vai bater 3191. Na Lima tem, pista no zero. Na Lima tem, não, no zero, 260, chame Recife agora, frequência 12545 até 12685. É, você pode confirmar a frequência 125, ponto? 12545 até 126, decimal 85. 2545, 2685, Bono 260, obrigado, seu bom dia, bom trabalho. Patrulha, voo CA 3895. 3895, contato, se manter nível 340, tá 3895. 340. Leste Tanzu, faça um táxi lento até através do meia dúzia, vai aguardar o táxi da aeronave da Gol na entrada do pátio 3, ok? Inicialmente até através do meia dúzia, aguardando. Gol na 777 para o táxi com 131 a bordo, 2 horas e meia, alterna Aracaju. Gol Romeu 777, táxi via Pátio Indy Alfa até o Ponte Espera da 1-0. Ponte Espera Torre 1-18-95, ajuste no 0-1, bom voo. Ok, autorizado via Pátio Indy Alfa, Ponte Espera 2295, com 1011, 1777. No 3191, desvio de colagem 1-0, vento 1-0 graus e no 3-9. Iniciando, TAN 3191. Lima, Kilo Zulu, complete o final LS, chame torre 1-18, decimal 95. 1895, Zulu, grato. Possibilidade de voar Brise, TAN 3895. Direto Lido, inicialmente 3895. Grato. TAN 3895, autorizado direto Leda. Direto Leda, senhor. Irma, inicialmente direto Leda. Filha. Está presente, pode ir. Tela 252, já presente autorizado. Base pela direita, zona 7, reporte na final para o pouso. O Lima aqui no Zulu. Base direita, reporte na final, o Zulu. Jet 5728, boa tarde. Informação em curso a Papá, Recife 350, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 120, decima 8 e aciona 5143 no transponder. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 8, decola da 1-0, primeira curva esquerda, no centro da puta, transição Caju. 1208, controle Salvador e 5143, transponder objeto 572, gate 9. Objeto 5728, correto, portal 9, chama pronto para o inspecionamento. Chama pronto para o inspecionamento, gate 9, 5728. Voltei para o controle. Livre pouso, piscina 7, vento 1-0 graus e 1-2-9. Livre pouso, baixar de 7 graus, Zulu. Sou 1-7-7-7, livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus e 1-2-9. Decolagem autorizada, pistão 1-0, volume 777. Trip 5220, desse mantenha 3.000. 3.000? Estimativo. 3.000, Trip 5220. Firme destino, faz 13. Autorizado o backtrack, é pode fazer 13. Trip 5220, previsto espera aí sobre Simbra, devido a tráfego, tem um setor norte em passagem. Na vertical do aeródromo. Ok, então vamos reduzir a velocidade para 150 nós, trip 5220. Afirmo. Web 6740, faça espera sobre TAP. Espera sobre TAP, web 6740. 0101, está pronto para a passagem. Tempo 0 naturalizado a passagem, o vento 1,00 graus, 1,2 nós. Afirmativo, essa passagem após a gente vai acender, curvar a direita para uma... Gente. Sube manter nível 340. Atualizado 340, Lona 777. Prevista para ir ao Azul 446. Azul 4463 já tem um plano para aprovar de Ilhéus 180, saída prevista na Dael, Luda e Ilhéus. Está pronto, copy? Pronto, copy, Azul 4463. Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 180, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 120.8 e aciona 5147 no transpondo. Autorizado nível 180 para Ilhéus, decola da pista 10 curva direita, saída da El, Leda, direto Ilhéus, controle 20.8, transponda 5147, Azul 4463. Azul 4463, correto, portão 1, ou chama pronto para o inspecionamento. 4463. Na perna de afastamento, iniciando a espera. Reportarei o trip 5220. Não adianta a gente manter reduzido assim, não dá para prosseguir direto não, né? Previsto fazer logo espera. Considere já para fazer espera, caso haja possibilidade, iremos informá-lo, ok? Excelente, trip 5220. Porém, a orientação é fazer espera sobre si. Excelente, o trip 5220. A pergunta foi essa, se reduzindo muito ainda era necessária a espera. Muito obrigado, é o trip 5220. Afirma, estamos considerando também essa redução, porém estamos aguardando aqui, ok? Ok, obrigado. Controle, Pro de Paris, Juliette Brasil. Juliette Bravo Delta, reporte próximo à rotatória. Para a nova passagem, cruzamento do eixo. Limpo 01, autorizado o final para a passagem. Autorizado o final para a passagem, Olimpo 01. Previsto só uma, o Webjet 6740. Juliette Bravo Delta, controle. Escuta, prossiga. Quando em Paris, passam 360 pela esquerda, reporte no término para a rotatória. 360 pela esquerda, Bravo Delta. Torre, a última passagem, Olimpo 01, está remetendo aqui para a perna do vento. Gente, já remeteu então, curva direita, ingresso do vento, um no meu pé. E na sequência vai aguardar para... A perna do vento, tem uma sequência para pousar na pista no 7, ok? Então vai curvar à direita. Tá ok, tá iniciando aqui a curva direita, vai manter o 360 até o pouso, 8.0. Afirmativo, a curva direita, mantém espera aí na vertical de Lauro de Freitas, evitando o final pista no 7, e aguardando a aproximação e pouso pista no 0, Olimpo 01. Ok, vai manter sobre Lauro de Freitas, 1 no meu pé, aguardando para o final do pouso, 01. 25.2, começa a escuta a torre. Trip 5220, passou ao externo. 5220, tráfego avistado, pista no zero, pouso autorizado, informação de tráfego P3 Força Aérea Brasileira, em espera visual, setor de perna do vento. Sem interferir na aproximação, pouso autorizado, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, altímetro 1 no 0, 1 no 1. 1-0 no 1, 5-5-2-2-0. Secundária, Chá? Secundária, 1-3-3, final 2-5. Obrigado, 3-3-1-9-1. De voador, aumenta 7-1-0? Autorizado, descendo até 3.000 inicialmente. Inicialmente até 3.000, desce a Praia de Duna, 6-7-1-0. Tango Juliette, Tango Zulu, confirma o nível para ele, Alf? Tema controle. Então, está de coordenação, Juliette, Tango Zulu. 3216, sem identificação, desça e mantenha o 060 na chegada. Mare, guarde LS X-Ray, ajuste no 09. Normal, baixando de trabalho, 35220. Gol no 777, me recife agora, frequência 1251, antena 3325. Recife 251, 3325, no 777. Realizou 360 pela esquerda, direto para o Delta. Sérgio, temos aeronave na perna do vento, que é um P3, mantendo 1000 pés. Chame agora a torre 1118, décimo 95, mantendo na 1500 pés para a coordenação em pouso. Leste para o Delta. 295, bravo. Autorizado, LS-X-Ray, pro Mercado 40. Esse mantém 2.000 autorizado, o aeronave 740. Mantém autorizado, LS-X-Ray, o trem de pouso baixado travado, 01. Oi, bom dia, Papatango, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, bom dia, sinal no 7 autorizado, tô com o P3 da Força Aérea Brasileira cruzando agora o eixo da final da pista 17. Vai girar a base pela esquerda, pista 10. Final autorizado 17, aguardando autorização para o pouso, reporte na curta chegada, Bravo Delta. Ok, vai reportar na curta chegada, Bravo Delta. 18, entendido no portão 9, autorizado pushback, treinamento, reporta, táxi. Livre pushback, treinamento, táxi 2, mantém ainda 4.000, reporte passando pelo, rumba 05. Está autorizado por seguir no perfil da STAR, o Romba 05. Ah, vai seguir o perfil, reportará pelo Romba 05. Afirmativo, porém ainda mantendo 4.000. Porém mantendo 4.000, Romba 05. Já 18, controle Salvador. Acione identificação. Vigilância, mantém nível no 00, reporte para descida. É previsto voar no rumo de Bonfi. Após Bonfi, para chegada a Bonfi, ajuste no 09. O Delta, tráfego avistado, pista 7, pouso autorizado, vento 1-0-0 graus com 10 nós, Bravo Delta. Bravo Delta. Contra guarda, Romba 05, seu vetor mantém a presente proa, desse mantém até 3.000, o limite é o custo do localizador, Romba 05. Mantém a presente proa, até 3.000, limite é o aqui, Romba 05. Gol no 754, essa identificação desse mantém 060 na chegada Mare, guarde LS X-Ray, ajuste 10-11. Sai 1 no solo, 05, libere direita via eco, mantenha no escuro, taxi via alfa, chame na delta para o cruzamento da 10. Fortaleza. Só entendido, 4 e 10 Fortaleza. Confirmo que o OB é por gentileza. 7 e meia, boa. 7 e meia. Gente, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no 1, bom voo. 1-0-1-1, ajuste autorizado, táxi via parte principal, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, chamada na 9, decimal 9-5-7-5-7-2-8, obrigado. Torre, bom dia Web, boa tarde Web, 6740, uma milha de cima, baixa pra lá. 1-1. 1-0-0 graus e 1-0-9. Tire de pouso, zona 0, Web, 6740. LED pra viral, tenor solo 07, ajuste na frequência livre. É, não copiei. Então 70070 inicialmente. A gente mantém a posição. Bono 754, desse mantém 4.000, escolhemos considerar as restrições na posição ITAP, Bono 754. Entende, 4.000, livre das restrições em ITAP, Bono 754. Carajão no 8, acima de identificação. Carajão no 8, disse mantenho 050. Até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste no 0-1, um bom voo. 5-7-2-8, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 5-7-2-8. Complexo finalista, torre 1-1-8-9-5, bomba 05. 1-2-8-9-5, torre, bomba 05. Companhia curta final, após olhar e manter preparo de decolagem imediata quando autorizado. Pois a passagem do Belício, 737, chave de guia, agora. 737-2-1. 1-2-8-9-5, só corrigindo, senhor. Mike, Charlie e Juliette. Afirma, corrigindo, Mike, Charlie e Juliette. Gente, 3-2-1 no meio, desse mantém 2.000, caso ainda seja interessante, vou e Duna para o final, aliança. 2.000, caso vai para a Duna, 3-2-1 no meio. Quando 754, desse aí mantém 3.000. 3.000 no 754. 3204, desse mantém 4.000. 37, objeto cruzando a frente, cruzamento autorizado e imediato, estaciona a frequência livre, parte militar. Para. Corre Salvador, bom dia, o helicóptero papapá, Mike Charlie Juliette. Mike Charlie Juliette, a intenção de pouso é o pátio. Pátio número 3, tá, aproximando pelo pátio. Excelente, pelo setor norte, conhece o município de Lago de Freitas? Lago de negativos. Gente, vai manter o setor norte e aguardar o cruzamento da pista 028, tendo tráfego aproximação e para decolagem, ok? Gente, mantendo o setor norte. 5728, Webjet, decolagem autorizada, 100 graus, 1-12 nós. Isso é na 10, 728, obrigado. Angus 1, mantém o ponto 0. 6740, solo azul 1, já liberou 129. 1219, 6740. 1-05, já passou o marcador externo, cheque frente pouso, tráfego avistado. 100 graus, 1-12 nós, aguarde, pista livre. Está passando pelo lado, 05.